pra mim começar foi esse jogo. Estalaram a porra do acaso de bebê. Falaram pra mim fazer é tudo de novo. Eu sou de raça e vou mostrar como é que é. Falaram pra mim começar foi esse jogo. Estalaram a porra do acaso de bebê. Falaram pra mim fazer é tudo de novo. Eu sou de raça e vou mostrar como é que é. Como é que é, como é que é. Faz o que você quiser. Só não encosta no meu boot, que esse aqui é bom. Sempre todo claro, todos invejosos. Sempre tá do lado, babando meu ovo. Para de falar da minha vida. Tá de fofoquinha pra porra das tuas amigas. Eu sou do gostoso de madrugada, se liga. Mas você liga, você liga. Eu pego de lado gostoso, gata, cê tá um tesão. Engorda leve no grilo, sustenta pro tubarão. Lembranças fortes na mente, ontem foi só botadão. Cê gemendo, pedindo pro homem só tapão. É que ela desafia sacanagem. Rompendo a blindagem, toda essa camuflagem. Rompeu o mapa, brinca fabricando kamikaze. Mas o coração é terra que ninguém pisa, ia, ia. Malandra abandona, é a rainha do babão. Sentando, impressiona a morena do cabelão. O cordão do meu pescoço, o peso bate no chão. Diz quanto vale o sorriso que eu passo no cartão. Então passa a coroa para o rei da revoada. Kevin foi morar lá em cima, chefe dominando a casa. Que nós é fachado, homem protegido na área. Nunca deixa na merda, tá falando pra mim começar com esse jogo. Estalaram a porra do acaso de bebê. Falaram pra mim fazer é tudo de novo. Eu sou de raça e vou mostrar como é que é. Falaram pra mim começar foi esse jogo. Estalaram a porra do acaso de bebê. Falaram pra mim fazer é tudo de novo. Eu sou de raça e vou mostrar como é que é. Como é que é, como é que é. Elas querem sentar no Leroy, outras querem sentar no cabelinho. Eu tô sempre de Nike no pé e com cabelo disfarçadinho. Disfarçadinho, usado e tchame. Copão deu mesmo. Quando a dose sobe pra mente, não fica naquele pé. Sou um favelado chique, a cara do crime. Não importa qual estúdio, tô sempre fazendo hit. Ela faz o Spring Love, meu é nove. Gosta de me dar de quatro, me dá de lã. Não me acho, mas hoje tu tá com sorte. Na lista do Ash, tu é o Pokémon mais já. Não faz diferença. Se fosse apenas essa noite, já me acostumei a ser sozinho. Oh, fé. Faz o que você quiser. Só não encosta no meu boot, que esse aqui é novo. Tempo todo igual, todos invejosos. Sempre tá do lado. Falaram pra mim começar foi esse jogo. Estalaram a porra do acaso de bebê. Falaram pra mim fazer é tudo de novo. Eu sou de raça e vou mostrar como é que é. Falaram pra mim começar foi esse jogo. Estalaram a porra do acaso de bebê. Falaram pra mim fazer é tudo de novo. Eu sou de raça e vou mostrar como é que é. Como é que é, como é que é. Chama de Ash.